Olá, eu sou a Maria. E tu, como é que te chamas? Olá, eu chamo-me João. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Sr. Santos. Como está? Bom dia, Dona Teresa. Bem, obrigado. E a senhora? Muito bem. Sr. Santos, estes são os meus amigos do Brasil, a Glória e o Gil Ferreira. Muito prazer. Bem-vindos a Portugal. Olá, Rui. Boa tarde. Olá. Miguel, esta é a Sara, a minha namorada. Sara, este é o meu colega Miguel. Como está, Sara? Estou bem. Obrigada.